Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui com o episódio 30 do Sala de Projeção Podcast, pertinho do Natal. A gente está gravando o episódio dia 28 de novembro, mas ele vai ser publicado dia 14 de dezembro, pertinho do Natal. Então a gente escolheu um filme que é absolutamente natalino, mas ele é mais natalino nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso também. Se chama Felicidade Não Se Compra em português. It's a Wonderful Life em inglês. Dirigido pelo Frank Capra, né, um diretor de filmes para você assistir, se sentir bem, recuperar os seus ideais. Filmes sobre pessoas boas. São filmes, muitos com James Stewart. O James Stewart tá nesse filme, né? Ele é o protagonista. Ele faz um personagem meio o oposto do personagem que ele fez do Scotty, né, no Vertigo. Então, todo aquele incômodo que você sentia, aquela complexidade e as questões psicanalíticas profundas que o James Stewart tinha no papel que ele fez com o Vertigo. Nesse filme, não. Esse filme, ele é o herói. E é um filme de 1946, logo depois, né, lançado logo depois do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E é um filme realmente, talvez, o grande filme feel good da história, né? Pra você assistir e terminar de ver o filme e chorar e ficar, uau, a vida é linda e existem pessoas boas no mundo, né? E recuperar seu idealismo e sua ingenuidade e a pureza. É um filme puro, nosso primeiro filme puro, pode Felipe, e aí, tudo bom? Tudo bom. Você que é puro. Você que é o nosso cavaleiro da Tábula Redonda, puro e ético. Espetáculo. E... Você gosta desse filme? Eu curto. Eu assisti recentemente pela primeira vez. Agora pro programa foi a segunda. Mas eu vi uns 2, 3 anos atrás, que eu comecei a assistir mais filme da Era de Ouro de Hollywood, anos 40 e tal, inclusive esse. Eu assisto mais filme noir e tal, dramas do que policial do que melodrama, né? Mas eu achei bom, eu acho o Capra um cara interessante e tem alguns elementos meio contemporâneos no, na edição e tal, alguns elementos que não são tão datados quanto o pessoal acha, né? O pessoal acha que é puramente melancolia, nostalgia e retrô, assim, mas tem algumas sacadas legais. E eu acho que a mensagem do filme é legal também. Eu também gosto da mensagem. O Gustavo também é um cara que gosta dessa época, né? Desse tipo de filme hollywoodiano, da época de ouro, né? O que você achou desse filme, Gustavo? Você reviu esse filme? Revi, eu já tinha visto. Eu acho muito... Dessa vez foi pior, porque eu tô numa fase... Tava doente e tô numa fase nada otimista. Mas da primeira vez que eu assisti, eu lembro que eu achei lindo o filme. Muito bonito, muito divertido de assistir. E é um filme que ele é um filme disfarçado, né? Assim, parece que é um filme bobinho de Natal, mas ele toca em temas sérios, né? Muito sérios. Tanto econômicos, políticos, quanto existenciais. Né? Então, o filme, eu acho que é um filme muito profundo. Apesar da roupagem de filme, ele ganhou essa pecha de filme de Natal, né? Mas, na verdade, essa pecha de filme de Natal foi muito quando o filme entrou no domínio público, né? Porque, na verdade, o filme nem foi um grande sucesso de público, pelo que eu andei lendo. Mas depois que entrou no domínio público, começou a ser transmitido. Como é que você faz? Publicado? Ele passava na televisão americana todo dia de Natal, né? É, porque foi acidental o esquema dele cair no domínio público, o pessoal não registrou direito. Aí o pessoal dos canais aproveitava e passava todo Natal, todo final de ano, virou clássico, porque eles não precisavam pagar, né? Aí virou... Pois é, então é um clássico, virou um clássico de Natal meio involuntário, assim. Mas eu acho um filme muito bonito. E um filme que é falso filme bobo, assim. Tem muita coisa interessante nele. E o nosso agente do caos, Joker, nosso querido André Vicente, o que você achou desse filme? Se a gente tinha que ter escolhido um filme preto e branco com anjo, tinha que ter sido Asas do Desejo e não esse. E o Igor agora finalmente ele falou uma coisa que o Igor tá de acordo. Mas você gostou ou não desse filme? Não, então. Eu gostei só depois que o cara tenta cometer suicídio. Até lá eu achei bobo o filme. Mas é aí que começa mesmo, né? É, pô. Mas é o final, você tem que ver 1h30 de filme pra chegar nessa parte, né? Inclusive, a parte suculenta da história é a partir da metade pra frente. Inclusive, o filme abre na introdução dele. O personagem do George tem que ser apresentado pro Clarence, né? Então, eles vão passar 1 hora aqui conhecendo por que esse cara é interessante, por que ele é valioso e tal, blá, blá, blá. Aí você acompanha o passado e aí depois, quando começa o clímax mesmo, é aí que começa a parte legal do filme, né? Não, você tem que passar por esse momento mais mais nostálgico e tal, mais light, comédia, ele conhecendo a mulher, etc, bababá, pra ver o que, que ele vai perder no, quando a história fica pesada, né? É, a gente passa pelos pontos principais da vida dele, né? Os pontos, assim, de inflexão da vida dele, né? Que são divisores de água, das decisões que ele toma, né? Engraçado vocês falarem isso, porque esse filme inspirou O Homem de Família, que é um filme do Nicolas Cage. Fez um certo sucesso, Nicolas Cage até a Leone, né? É um filme também de, bem pra família, bem leve, né? Meio comédia. E a mesma pegada, né? Então, isso não é uma refilmagem, mas é exatamente isso. O filme, ele começa, tem uma pequena introdução, e aí o filme inteiro é ele nessa realidade, o Nicolas Cage na realidade alternativa, né? E é engraçado vocês falarem que no It's a Wonderful Life a parte realmente legal do filme começa no final, né? Que é quando ele tá observando como é que a vida seria se ele não tivesse nascido. E o nosso doutor eméritos Igor de Campos, ele ama esse tipo de filme, não é não, Igão? Ou não? Absolutamente não. Olha, tentar ser bem imparcial, objetivo aqui no meu parecer a respeito do filme. Eu reconheço que é considerado um dos filmes mais importantes da história do cinema norte-americano. Aliás, ele figura em várias listas, né, de 100 mais importantes filmes da história do cinema. Eu acho até que ele está num desses rankings, assim, de filmes mais influentes ou importantes, ou dos grandes clássicos, né, do cinema norte-americano. Eu acho que ele está no 28º lugar, ou 29º lugar, alguma coisa assim. Assim, só para dizer que eu reconheço que realmente é um filme muito importante. Frank Capra, ele é um dos diretores de mais sucesso, tanto de público quanto de crítica, né? Assim, o sucesso de público dele talvez seja mais recente do que o sucesso de crítica dele. Eu sei que esse filme, né, em particular, o It's a Wonderful Life, ele foi indicado a vários Oscars, inclusive melhor filme, melhor ator, melhor diretor. Não tenho certeza se ele ganhou algum Oscar, provavelmente deve ter ganho algum Oscar. E é, como vocês falaram mesmo, assim, é um dos filmes mais queridos, assim, do público, né? Assim, é um filme natalino, assim, ele tem essa aura de filme natalino. E eu reconheço, assim, não é um filme bobo, não é um filme pueril, assim, ele engana realmente, assim, ele é um filme que trata de temas mais complexos. Mas agora falando das minhas preferências pessoais, que eu acho que já são mais ou menos conhecidas, né? Infelizmente, pelo André e pelo Gustavo, nos filmes que eu sugiro giro aqui para o sala de projeção, eu não gostei do filme, assim, não porque eu acho que seja um filme ruim ou um filme mal feito, simplesmente eu não tenho nenhuma atração ou identificação com esses filmes da Golden Age de Hollywood, sabe, esses diretores como, por exemplo, Frank Capra, que eram os diretores mais bem estabelecidos, né, da época, né, assim, Frank Capra, o Billy Wilder, são poucos, assim, dessa leva de diretores que eu gosto, que eu assisto, sabe, então realmente não é um filme para mim. E sim, eu tenho uma certa dificuldade também com essa mensagem otimista do filme, né? Assim, eu acho que é como bom brasileiro, né? Eu não tô passando por um período particularmente otimista na minha vida, então, assim, eu acho que esse entusiasmo pela vida, essa coisa, assim, muito positive thinking, sabe? Que é algo que eu critico muito também. Não que eu critique, assim, o pensamento positivo em si, não é isso que eu quero dizer, mas, assim, essa cultura da positividade, assim, sabe? Look on the bright side of life, para todas as coisas. Eu acho que a gente vive, assim, numa época, assim, sabe? De muita autoajuda, de muito coaching, de muita positividade, ó, acredita que dá certo e tudo mais. Esse filme, eu acho que sem querer, né, ele acaba me remetendo um pouco a esse ambiente cultural que a gente está vivendo hoje, em que ao mesmo tempo a gente tem, sabe, coisas muito ruins acontecendo no mundo e uma pressão para que, apesar disso, você olhe as coisas de uma maneira muito positiva. Olha, não, olha, vai dar certo. A vida, no final das contas, vale a pena, vai dar certo. Eu não sei, assim, sabe, muito bom ter isso como filosofia de vida, mas não sei se eu gosto de ver isso, assim, na arte que eu aprecio. Então, assim, fica aí o meu parecer. Não é um filme ruim, não vou falar mal aqui. Aliás, é sempre um prazer ver o James Stewart, mesmo ele fazendo papel de bobo, como nesse filme, o George Bailey. Mas eu acho que ele tá excelente, não tá não? Ele tá muito bem no filme. Mas o George Bailey, ele é um personagem meio bobo, e eu acho que esse é um dos charmes, inclusive, do George Bailey, assim, sabe? Ele não é um personagem sagaz, assim, ele não tem nenhuma cunning, sabe? Ele é pra ser, assim, quase que a epítome do homem inocente, do homem naivo, justamente essa fé, essa coisa que ele tem com a vida, sabe? É pra ser um personagem assim. Essa noção de que o George Bailey é um inocente, um naivo e otimista, eu discordo totalmente, porque o filme constantemente está indicando que ele está fazendo o que ele faz de má vontade. Ele está sendo forçado por um ideal que tem por fora, que é quase mais forte do que ele, de que ele precisa fazer aquilo. Por ele tocava o foda-se, ele ia embora daquela cidade de merda que ele odeia. E é o ideal paterno, inclusive, né? Por ele não tava lá, mas sempre acontece alguma merda que força ele a ficar. Tem uma hora que ele tá indo... Força? Não, né? Ele escolhe. Não, força no sentido de que ele é empurrado pela responsabilidade para fazer aquilo, né? Por exemplo, entre várias vezes que ele está tentando correr atrás do que ele quer fazer, da individualidade dele, ele está indo com mulher de lua de mel com a grana que ele poupou, porque ele, né, ele queria ter ido na faculdade e não deu, porque quem teve que ir foi o irmão, blá, blá, blá. E ele vai embora, mas está rolando a depressão. E os bancos vão fechar, vão ficar uma semana fechados, e o pessoal vai lá no empréstimo onde ele trabalha, não tem grana literalmente. E ele diz, tem a grana aqui que eu poupei pra viajar, vou dar pra vocês. Não é porque ele é um deslumbrado, um imbecil, que ele tá fazendo isso, um otimista que ama a vida. Ele reconhece que ele tem uma responsabilidade lá, e que caiu no colo dele, ele não escolheu, não foi um chamado, assim. Eu não sou um cara, pessoalmente, otimista, é a vida do caralho... O Diego sabe, né? O Diego sempre me criticou, né? Que eu tenho coração de pedra, que eu nunca choro nos filmes, blá blá blá. Então eu não sou, assim, o sentimentalista do grupo aqui, não. Além de não chorar, ele não tem medo. Ele assiste as coisas mais horrorosas, assim. Demônio lá, mulher sendo estuprada, exorcista, e ele tá lá. Olha lá! Masturbação com crucifixo! Eita, Ribra! Mas você está tranquilo de assistir, pô. Fala sério. Tranquilo de assistir é realmente assim, algo que eu nunca imaginei que alguém dissesse a respeito do Exorcista. Tá tudo bem. O filme talvez ele não cause mais tanto medo quando ele causou nos anos 70. O impacto dele foi diminuído. Mas assim, Exorcista é um filme tranquilo para se assistir. Eu assisto com os meus filhos, às vezes, sábado de manhã. Não com qualquer pessoa. Não. Não, é porque o Felipe sabe que é tudo de mentirinha, é por isso. Então, mas aí, a última coisa do parêntese é que ele, ao contrário de não sentir medo e não chorar, a coisa mais fera de assistir filme com o Felipe é comédia, especialmente comédia absurda, assim, sabe? Você vai assistir um filme do Sacha Baron Cohen com o Felipe, é a coisa melhor do mundo. Aquela risada no cinema, assim, que preenche todo o cinema, assim, ah, ha, ha, maravilhoso esse, né? A risada dele. Tá lá o Sacha no Bruno, né? Falando com pênis, assim, né? O buraco do pinto falando, assim, e ele rindo e vermelho e chorando de rir, assim, a melhor coisa. Pois é, eu assisti esse filme com o Bruno no cinema, com o Diego ficava olhando só pra mim, não dava nem pra tela, só pra viver. Tá bom. Exatamente. Então, tem uma coisa assim, essa risada alta do Felipe no cinema, somado à falta de medo, à falta de empatia que ele tem, né? Isso me lembra muito aquele Max Caddy, do Cabo do Medo, né, o personagem do Robert De Niro, que me faz pensar que talvez o Felipe seja um serial killer em potencial. Tá, né? Eu só quero apontar que quem tá fumando um charuto agora na gravação não sou eu, né? Tem um outro membro do grupo aqui que tá rindo e chorando, fumando o charuto dele bem, lá. Bem mais psicótico que você, com certeza. O filme, então, resumindo, ele, como o Felipe estava falando, ele é esse embate entre o desejo individual, pessoal, do George Bailey, né, desejo do eu, do ego, e a demanda do outro, né, do outro com letra maiúscula, a demanda da sociedade, a demanda da sua comunidade, a sua responsabilidade perante os outros, né, o que os outros esperam de você, e esse papel que cai no colo dele, de seguir o que o pai dele começou, uma responsabilidade paterna, como o André bem apontou. E aí o filme tem essa... Ele meio que toma partido, né? De que o George Bailey vive a vida dele todinha abrindo mão de satisfazer, de tentar sair em busca de satisfazer o desejo pessoal dele, né? Individual. E pra cumprir os deveres perante a comunidade dele, perante a família, né? Ele quer ser vamos dizer assim, um explorador, né? Viajar, conhecer outros lugares, construir coisas, né? Ele tem esse desejo de ser um grande arquiteto, né? E ele fica sempre no mesmo lugar, constitui família e vira um empresário, etc, né? E é um empresário que ele pode parecer datado, né? Mas é um tipo de empresário que eu vejo que as pessoas estão querendo retornar esse ideal de empresário de uma empresa que é pequena, permanece não ambiciosa, porque... Ele teria uma startup hoje em dia. É, que o que ele interessa a ele é que o cliente esteja feliz e satisfeito. Ele acredita, tem esse ideal de que ele está dando... Está realmente contribuindo para o mundo, fazendo uma diferença, né? Emprestando dinheiro para as pessoas construírem ou comprarem suas casas, né? O que é engraçado você pensar hoje em dia, né? De que o herói do filme e a empresa boa é a empresa que empresta dinheiro. É uma empresa, é uma financiadora. Isso ficou um pouco, pode ter ficado um pouco datado, né? Se você pensar em 2008 e tal. Acho que isso fica muito datado, entre outras coisas. Mas só dando uma réplica, assim, a isso que o Felipe falou. Não, eu concordo com o que você está falando, Felipe. Assim, de fato, eu fui meio duro aqui com George Bailey, mas assim, tentando me explicar melhor e também tentando entender também, assim, porque eu confesso que eu assisti o filme e ficou por isso, mas não foi um filme que me causou muitas reflexões, não fiquei pensando muito sobre o personagem, sobre os personagens, assim, mas agora ouvindo vocês falar a respeito do filme, assim, agora que algumas coisas estão me ocorrendo, assim, de fato, né, eu concordo, ele não é esse otimista bobo que eu pintei, assim, no começo, mas ainda assim eu volto àquele ponto, assim, é um personagem que ele tem o seu charme dele, por ser um pouco bobo, assim, eu particularmente lembro daquela cena, falando em cenas datadas, falando daquela cena, daquela corte que ele faz da esposa dele, antes da esposa dele se tornar a esposa dele, assim, a forma como ele vai na casa dela e eles se desentendem e acabam se amando no final porque eles estão segurando aquele telefone. Nossa senhora, aquilo me causou várias... A gente teve um episódio sobre cringe, né? Aquilo foi altamente cringe pra mim, assim, eu não consegui superar. Ele vai até lá, mas ele não quer admitir que ele vai até lá apaixonado por ela, e aí... Ele não quer admitir que ele gosta dela, sabe? Aí tem uma cena, antes disso tem aquela cena, assim, altamente problemática dele andando em volta do arbusto, segurando o hobby dela, e ela nua, e fica assim, querendo negociar. Então, gente, então assim, sabe, tá tudo bem, não é esse bobo otimista, né, que eu pintei, mas não faz dele um personagem, oh, que legal esse personagem, nossa, fantástico, adoraria ter um George Bailey na minha vida, sério? Bom, enfim. O filme toma partido, né? O filme quer dizer pra você que se você vive a sua vida servindo a demanda do outro, se você vive pra contribuir e pra fazer a diferença no mundo, isso eventualmente vai ter um retorno pra você. Mas o que acontece? Essa demanda do outro, que você tá falando, é o seguinte, ele tem uma certa responsabilidade, ele tem essa coisa de continuar a missão paterna dele, né? Depois ele constitui a família, ele casa com a mulher com que ele se apaixonou, etc. Tem essa empresa, ele abre mão de certos prazeres, né, pra conduzir esse tipo de vida. E o que acontece? No final do filme, né, depois que tem a virada fantástica que acontece no filme, a gente vai falar disso, ele incorpora essa missão. Ele vê que essa missão não era um abrir mão de si mesmo pelo outro, simplesmente, né? Essa missão dele ganha um significado existencial que vamos dar sentido para a vida dele como um todo e faz ele aceitar completamente isso que ele é, que ele escolheu ser até então. Apesar da escolha parecer no filme, até aquele momento, terem sido só sacrifícios, né? Mas ele ressignifica isso. É porque ele viu que se não existia uma empresa e um homem como ele naquela cidade, o milionário lá, que realmente só pensa em lucro, lucro, lucro, e ambição, e dinheiro, e fica mais rico, e mais rico, e mais rico, ele toma conta e a cidade vira aquilo, né? O que aconteceu, né? A cidade, ela vira... Engraçada essa visão da cidade, né? Negativa, né? De que se o George Bailey não existisse, a cidade teria um monte de bordéis e cabarés. É, ele seria o que moraliza, né? Ele moraliza um pouco. Ele é a resistência moral, né? Contra o lucro desenfreado. Isso é datado, mas o interessante disso, que eu acho, não acho datado, é que as pessoas sofrem na mão do ricão. Estão morando lá de, como é que se fala, no terreno do cara, e tem que pagar um aluguel altíssimo, caríssimo, e ele vai lá e empresta dinheiro, né? A história do filme é essa, ele empresta dinheiro para a população que precisa, e quando a população está em crise, ou quando alguma família não consegue pagar, ele espera, né? Então ele realmente, a empresa, ela se doa aos clientes, né? Ele realmente acredita nesse ideal de que cada um tem que ter a sua casa própria, né? A mensagem do filme é a comunidade, né? É o número um, a manutenção da comunidade como um todo. Os laços sociais, assim, né? Se tá todo mundo feliz, você também vai estar feliz. É, né? É o meio, você tá num meio onde tem prosperidade, não é uma pessoa só, né? Mas você tem essa coisa do filme ser datado e tal, não dá pra ignorar que o filme de 46 tenha tantas décadas e tal, e foi feito também exatamente, foi o primeiro filme feito pelo Capra e pelo Jimmy Stewart depois da guerra, né? Então tinha toda uma intenção por trás lá. É um aspecto reconstrutivo, não como um mandato assim por trás, mas o Capra era sempre muito idealista, né? O cinema dele, né? Então, como eles dizem em inglês, né? Ele usava na manga, né? He wore it in his sleeve. O que ele queria botar para frente, né? Os ideais dele eram muito transparentes, né? O filme como um todo, você pode dizer que tem algo de naif nesse sentido e tal, mas eu não acho que isso remove o valor do filme, né? Isso é como dizer, pô, fui ver um filme e não tinha som, que merda. Ou fui ver um filme e ele era tudo preto preto e branco, por que que não tinha cores nesse filme? Que merda, não aguento isso. Tá bom, ué. Se você não consegue se colocar nessa postura de que você está vendo um filme de 80 anos atrás ou 70 anos atrás, tem uma linguagem que é da época, tem uma série de valores que são daquela época e tem que contextualizar, é o que eu acho, né? Sei lá, né? Não acho que é o filme mais melodramático, o filme mais ingênuo da época. Por coincidência, eu tenho assistido muito filme dos anos 40 esse ano e tem uns assim que você dá conta mesmo, assim. Esse aqui, não. Tem muita coisa massa nesse filme. Formalmente, até. Como filme, eu digo. Eu concordo com o que o Felipe tá falando. Na verdade, eu acho que a única... A inocência do filme é que ele dá uma resposta no final, né? A única parte realmente, assim, inocente é que no final tem aquela resposta, aquela catarse e tal, que é uma das partes mais bonitas do filme. É o milagre de Natal que acontece, né? É, exatamente. E que na vida real não acontece, ou acontece com muita raridade. Isso que eu ia perguntar pro Gustavo, exatamente. Você acha, então, pra vocês todos, na verdade, né? Que uma pessoa que tenha... Porque tem pessoas que fazem isso na vida real de uma forma ou de outra, né? Tem pessoas que vivem pra servir. Tem pessoas que vivem pra cuidar da irmã, da mãe, por exemplo. Eu lembro daquele livro e do filme, né? Também, O Vestígio do Dia, né? Que é sobre um personagem que serve, né? O Mr. Stevens, né? O mordomo. Ele só pensa em realizar os desejos dele, a paixão dele antiga, quando ele já tem, né? Velhinho, quando ele já tá mais de 60, né? Então ele passa a vida toda servindo a algo fora dele. Você acha que, então, você, o Gustavo, começou a falar sobre isso, né? Que quem faz isso, né? Quem vive a vida assim, vai ter algo em retorno no final? Vai ter um milagre de Natal? Ou a pessoa tá sendo só ingênua mesmo? Não, nenhuma coisa tem outra. Nem vai ter o retorno, nem necessariamente vai ser ingênua. Às vezes ela tá fazendo o que ela tem que fazer, né? Mas não, no final da vida, não vai se juntar a cidade inteira e bater palma pra ela e dizer que ela é fantástica e maravilhosa, entendeu? Talvez no céu alguém faça isso pra você. Mas aqui, não vai fazer. Todo dia de manhã, agora, quando eu vou me calçar, eu vou botar meia. O meu cachorro, ele é alucinado por meia, né? É o único brinquedo que ele brinca é meia. Toda vez que eu vou me calçar, ele vem pegar minha meia. E obviamente que ele não consegue pegar minha meia se eu não quiser que ele pegue a minha meia. Então eu mesmo afrouxo a minha meia no meu pé e eu vou empurrando assim pra ele conseguir pegar. E ele pega e sai correndo como quem tivesse vencido. Tipo assim, hahaha, otário, se fudeu, peguei a meia dele. Todo dia de manhã ele faz isso. E todo dia de manhã eu deixo. Eu acho que essa seria a postura ideal de vida. Eu acho que essa é a ideia do dar a outra face de Cristo e tal. É você dar a outra face nesse sentido, como quem dá a meia pro seu cachorro, entendeu? Você deixar o mundo inteiro achar que tá ali tapeando e levando a melhor sobre você, mas na verdade você tá rindo, você tá deixando. Seria o ideal, mas o George Bailey, por exemplo, não é isso, como o Felipe falou, né? Ele tá sofrendo ali, ele tá puto, ele não queria estar naquele lugar. Já temos um título podcast, hein? Dê a outra meia. Mas não é, mas é isso, assim, né? Como você brinca com criança também, o dia que tem filho, né? Quantas vezes você deixa a criança brincar, deixa a criança vencer na brincadeira, mas a criança não tá vencendo e achando que venceu porque você deixou. Ela acha que ela é melhor que você, hahaha, otário, perdeu, né? Ela acha que se deu super bem sobre você. Só você, no fundo, sabe que, assim, é a sua postura de vida, né? É a sua postura ali na brincadeira. Você se satisfaz em dar a outra face nesse sentido. É isso. Seria o cristianismo perfeito. Isso me faz lembrar um livro que eu estava lendo do Terry Pratchett, aquele cara britânico que escrevia junto com o Neil Gaiman. Ele escreveu um dos livros que eu li dele. Ele tem um alienígena, acho que é a Morte. A Morte, ela vai para a Terra, na Inglaterra, e aí a Morte está lá como um homem comum na Inglaterra, né? E aí ele quer fazer amizade, ele quer conhecer pessoas, né? Então ele vai num pub e aí convidam ele para jogar dardos, né? E ele erra todos os dardos, assim, de propósito, né? E ele perde. E ele ri disso, ele fica bem. Então, e é assim que as pessoas começam a gostar dele. Ah, você é tão ruim no dardo, né? Pois é, eu sou muito ruim. E aí todo mundo adora ele. É meio que o Gustavo tava falando, né? Mais ou menos isso. Isso que é um pouco sisifiano, assim, nesse sentido, né? De você transformar a derrota na sua vitória. Se você consegue fazer essa inversão da derrota, você vira inderrotável, né? Não acho que seja esse o caso do filme, assim, mas... tirando essa inocência final, assim, do filme, o filme é muito humano, porque a gente tá todo mundo nessa mesma posição. Qualquer um dos cinco aqui e dos nossos outros três que ouvem a gente mensalmente, tá se colocando nessa exata mesma posição. Ninguém tá na circunstância que queria estar, todo mundo tá subaproveitado, todo mundo teria milhões de outras coisas pra fazer e tá meio preso pelas circunstâncias. Não sei, talvez o Felipe seja um pouco diferente, mas ele pode depois falar, mas assim, 99% das pessoas que você conhece estão se sentindo meio que nessa situação. situação, né? Acossado pelas circunstâncias, deixando de fazer, abrindo mão de fazer o que poderia fazer e tal, tal, tal. E a verdade é que não existe esse poderia fazer, né? Não existe. Se esse cara tivesse feito a volta ao mundo, ele teria sido mais feliz, necessariamente. Talvez ele tivesse separado da mulher. No filme, o que acontece? Não tem esse poderia fazer, mas o que muda a perspectiva dele? Porque o filme muda da água pro vinho, né? O ponto de vista dele, ou a forma dele avaliar a própria vida, muda radicalmente quando ele se depara com, vamos dizer assim, com a morte dele, né? Com o fato da não existência, né? Porque tem isso, né? É um filme também natalino, porque ele fala um pouco disso, um certo renascimento, né? Casa um pouco com o tema do Natal, né? Porque ele vai pra ponte suicidar depois que ele passa por uma série de infortúnios. Ele tá com a perspectiva de ser preso, inclusive, né? Porque o tio dele, que é funcionário do banco, some uma quantia de $8,000, que na época era uma fortuna, né? Esse sim é o grande estúpido da história do cinema, o tio Billy. Pelo amor de Deus, cara. Que alguém tinha que ter morrido. Era esse tio dele, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas cara, ele foi fundamental, porque sem esse cara o filme teria sido muito ruim. Não, mas o que acontece? Então, ele aí o que acontece? Acontece isso. Aí ele volta pra casa puto, né? Escama a família toda, maltrata a mulher, que é uma... A mulher é toda dedicada, ama o marido, faz tudo em casa, né? Ela admira e ama o marido que se doa, né? Que ela admira ele, né? Essa postura dele de... Ele não tá nem aí se eles vão fazer lua de mel ou não. Ela adora isso, né? Inclusive, ela sugere dar o grana da lua de mel, né? Pois é, ela quer a simplicidade. A vida simples, né? A vida simples, tem a minha família, etc. O marido que eu amo. Ela se doa muito também, né? Ela gosta muito de ter um homem bom, né? Meu marido é um bom homem bom. E ela desde criança já sabia, né? Que ela fala no ouvido que não funciona dele, né? Ele tem um problema de audição, né? Que ele perdeu quando resgatou o irmão, né? O irmão se afoga quando é criança, ele salva o irmão e aí perde a audição de uma orelha. É, o irmão que vai virar um herói de guerra, inclusive, vai voltar aclamado da guerra, né? Depois. Aí, então ele volta pra casa, maltrata a mulher, aquela cena é pesada, né? Ele xinga os filhos todos, etc. Mas eu achei muito boa a cena. Mas é pesado mesmo. Ele detona as criancinhas e tudo. É. A filhinha tocando piano lá, ensaiando a música. E fala, você não aprendeu essa porra dessa música ainda e tal. Enfim, ele vira um monstro naquela hora, né? Sai de carro, bate o carro numa árvore, né? Depois toma, apanha no bar do cara, aquele marido da mulher que ele destratou no telefone. Então a vida dele vira uma merda, assim, né? Em alguns minutos de filme. E ele vai pra ponte se matar, né? Aqueles 8 mil que o tio dele perdeu, eu li uma curiosidade aumentado pra hoje em dia, tipo mais de $100,000, assim, que o bicho perdeu de bobeira, assim, né? Então com certeza alguém ia pra cadeia. É, ele queria, né? Não, e o cara ainda perde o dinheiro e dá o dinheiro sem querer pro inimigo dele, né? Potter. Que é o Potter, né? Que é o cara que destratou a memória do pai dele, inclusive, na frente de todo mundo, etc. E é engraçado até a relação que ele tem com esse Potter, né? Que é bem ambígua, assim, porque ele sempre vai a esse Potter, né? Pedir coisas, etc. Então ele tá sempre numa relação de vou me submeter ou não ao capitalista do mal, né? Enfim. Mas então, depois que ele passa pelo milagre natalino, né? Depois que o anjo interfere na vida dele, nada da vida dele mudou e ele não toma nenhuma decisão diferente. Isso que é interessante, né? Vamos dizer assim, ele depois do milagre, ele alcança o que a mulher dele sempre já teve, né? O ponto de vista, assim, a alma que a mulher tinha desde sempre, vamos dizer assim. Que é tipo um contentamento. Exatamente, porque ele se depara com a morte, né? Assim como a gente falou do filme da Shirley, né? Que a menina chega no abismo, ela olha pro abismo, ela se depara com a morte. E o fato da morte, ou pensar sobre a morte, etc., o enigma da morte, é o que faz relativizar toda a sua visão da sua vida, né? É interessante isso, né? Que é aquela coisa do samurai, né? Tem eu não sei se isso é verdade, mas falam isso, né? Que o samurai, o samurai ideal, né? Ele acordava, né? Via aquele dia lindo e falava que ótimo dia para morrer, né? Ou seja, essa aceitação total da morte. Que é o que relativiza a vida toda, que dá sentido para a vida toda. É como se ele tivesse visto a vida dele inteira a partir do momento em que ele tá morto, né? Só que ele tem uma segunda chance, que é o milagre natalino, né? Que é, não, você não morreu, olha. Você pode ver as coisas de outra maneira agora. Só que ele não muda nada na vida dele. Ele muda a perspectiva dele. Ele muda pro futuro agora, né? Talvez o filme tivesse sido mais potente ainda se a cidade não tivesse ido lá pagar toda a dívida, né? É, aquilo ficou meio exagerado, né? Não precisava. Talvez ficasse realmente assim, mais... Assim, olha, não tem redenção. Você tem que realmente... Aí é o estrangeiro de Camus, né? Seria o final igual ao final do Estrangeiro de Camus, que é isso, né? O cara tá indo pra guilhotina e aí tem uma epifania, assim, de compreensão da vida. No caso dele, ele estaria indo pra cadeia, mas teria compreendido o sentido da vida indo pra É, o cadeia. nosso podcast, ele não só dá spoiler dos filmes, como ele dá um spoiler da história universal da literatura. Vocês já repararam isso? Assim, porque você lê Albert Camus pra saber o final, né? É tipo Agatha Christie. Perguntar alguma coisa para vocês. Já que não tem redenção, não tem uma recompensa no final, a cidade não vai te agradecer e bater palmas para você porque você serviu a sua comunidade, né? Você foi lá e se doou. Ninguém vai te recompensar por isso. Inclusive, você pode se fuder mais ainda. O caos e a imprevisibilidade da vida pode realmente, sabe, sua mãe pode morrer de câncer, o carro bater, não sei o quê, não sei o quê. E você, pô, a vida é tão injusta, eu sou tão bom e acontece todas essas coisas horríveis comigo. Então, é simplesmente uma mudança de perspectiva. E aí você pensa, e se eu não realmente não existisse? A não existência não é melhor do que existir? Não, mas isso aqui é o ponto importante do filme para mim. Essa questão é o seguinte: o que que. Eu me perguntei, a única questão que esse filme trouxe para mim de verdade, ou pelo menos a única que importou, foi o seguinte: depois que ele passa pela experiência, né, de ter esse desejo realizado pelo anjo, né, ele fala assim: eu não queria ter nascido, né? Ele fala isso. Eu não queria ter nascido. Aí tem essa transformação fantástica e mágica, que é o anjo vai mostrar para ele o que que é, vamos dizer assim, o mundo, se ele não tivesse nascido, né? E aí eu acho que isso toca todo mundo que assiste o filme, que acho que todo mundo tem, ainda que não tenha formulado expressamente, né? Ninguém filosofou sobre isso, mas isso é uma coisa que eu acho que tá na mente de todas as pessoas, né? O que que é a não existência e o que seria o mundo sem a mim? Porque a nossa perspectiva no mundo é sempre egóica, no sentido de que o mundo gira em torno de cada um de nós, né? Você é o centro do seu mundo. No momento em que ele volta para a cidade e começa a encontrar as pessoas que nem sabem mais quem ele é, esse ponto de vista egóico desaparece, né? Ele começa a ver o mundo, ele começa a ver a existência, os fatos, as pessoas, as relações sociais e as coisas que ele conhecia, né, que eram familiares para ele, como se ele fosse um alienígena, né, como se ele chegasse. Tanto é que ele demora muito para entender, ele demora. É tão, tão alheio à perspectiva que ele, inclusive, conhece a própria mãe dele, né, uma hora nesse momento. Para ele, a mãe dele não existe se não é em relação a ser a mãe dele, né. E ela diz: quem é você? O que você quer aqui? Não tem espaço para você, não tem quarto, não. E ele demora pra caralho pra essa ausência do fato da mãe não ser a mãe dele, né. É uma mulher só. É um dos pontos mais de confusão mental para ele, né? E a esposa é só uma bibliotecária solitária, né? Tudo que ele reconhecia como dele, né? Como a vida dele, ainda as coisas ruins, o carro batido na árvore, o, sei lá, o fulaninho que bateu nele, né? Quando ele era criança, lá na farmácia. Todas as coisas que ele atribuiu sentido negativo e que levaram ele à ideia do suicídio, ele percebe que é ele, no final das contas, né? Quando ele finalmente percebe a estratégia do anjo, né? Do Clarence, que é mostrar para ele o que a vida seria se ele não existisse, quando ele realmente entende que naquele universo ele não existe mesmo, ele não existe, ninguém sabe quem é George Bailey, é o momento que ele sai correndo de volta pro Rio, né? Em busca do Clarence. Clarence, me leva de volta, pelo amor de Deus. É o momento que ele se apega à vida dele. Não, não, não, quero voltar. E ele percebe que as ações dele têm efeitos no mundo, também tem isso. Porque, exatamente isso, porque quando a existência dele foi tirada do mundo, ele percebe tudo que não aconteceu por causa dele, né? Vamos dizer assim, o cara que não foi preso porque ele ajudou o farmacêutico, né? Ele avisa o farmacêutico que ele passou o remédio envenenado, né, pra criança. Então ele encontra esse farmacêutico depois. Não resgatou o irmão, então o irmão dele, em vez de ser um herói de guerra, morreu com 8 anos de idade. A esposa dele não realizou o desejo dela de formar uma família, ter filho, ser feliz com o marido. Ela é uma bibliotecária sozinha, envelhecida. Então ele vê o mundo sem os efeitos do que ele causou. Então isso traz um senso de responsabilidade que reflete o ato do anjo que salvou ele do suicídio, que é por que ele não se matou? Porque o anjo saltou primeiro na água da ponte e ele salvou a vida do anjo. Ele pula, ele faz o mesmo ato de pular da ponte, mas com outro significado, que é ao invés de tirar a própria vida, que é um ato egoísta também, se for pensar, ele salvou a vida do cara que caiu na água. Então, ou seja, toda essa perspectiva da morte inverteu todos os significados negativos das ações dele, né? É engraçado que é a carta do enforcado do tarô, né, lá da Shirley. É exatamente isso, né? É o autossacrifício e essa mudança de perspectiva, né? É a mesma temática, porque o sacrifício é o mesmo. mesmo, é isso. A vida dele não mudou, nada do que ele fez mudou. Só mudou a perspectiva, né? É uma coisa quase analítica nesse sentido. Assim, o que o anjo fez foi uma intervenção analítica, porque não alterou nada, não foi uma mudança comportamental. Foi uma mudança de interpretação sobre a própria vida dele, né? Isso remete ao Duna também. Não é porque o George Bailey ele anulou praticamente o eu ideal dele e se transformou no ideal do eu completamente? Posso dizer isso? De acordo com aquela concepção que o Gustavo falou no Duna, de que o ideal do eu é aquela fantasia que você tem do homem que você imagina que as pessoas querem que você seja? Eu acho que, na verdade, no final das contas, quando ele passa pelo milagre natalino, ele assumiu o próprio desejo. É isso que eu ia falar, que na verdade o que o anjo faz é consegue misturar um pouco essas coisas, entendeu? Dar um gostinho de eu ideal ao ideal do eu, entendeu? Porque é meio egóico também o cara mostrar tudo que ele... A diferença que ele fez foi tudo bom. Ninguém mostrou o menino que ele bulinou quando ele era pequeno, quando ele botou o pé pra uma véia cair no supermercado. Nada disso aconteceu na vida dele, né? Era só as coisas boas. Então, também o cara meio que conseguiu dar uma satisfação egóica pra isso, entendeu? E o filme também paga pau pra isso no final, com a cidade inteira bate palma pro cara e olha, né? O grande outro não responde na vida real, né? O grande outro nunca responde. Esse desejo que vem de fora, você vai morrer com esse desejo sem ele responder nada, né? É uma esfinge muda. Mas aí o filme meio que satisfaz isso, né, gente? É tão difícil pra gente abrir mão completamente dessa ideia do eu ideal, que pra gente poder se identificar com o cara e achar que foi um bom negócio que ele fez, você precisa pagar esse pedágio aí, entendeu? Se não tivesse isso, a gente ia terminar o filme dizendo, porra, mas às vezes era melhor ele ter pulado mesmo da ponte. Esse exercício de você imaginar a sua vida, imaginar a vida sem a sua existência, né, e sem o impacto que você provocou, né, no mundo, é um exercício que às vezes pode dar medo, né, de você fazer. É porque no caso do George Bailey, eu acho que talvez assim, esse bright color rainbow optimism do filme, sabe? Eu acho que ele tá justamente aí, sabe? Assim, aí nesse exercício, porque assim, é legal você imaginar que realmente sua vida sem, assim, o mundo sem você, o mundo na sua ausência, seria um mundo mais preto e branco, mais triste, com as pessoas mais tristes, menos realizadas, e que você acrescenta realmente uma coisa ao mundo. É fantástica essa ideia, eu acho que todo mundo gosta de pensar isso, eu acho que se você não pensa isso, de certa forma, assim, sabe? Isso digamos assim, a antessala da depressão, sabe? Isso você acha que você não faz nenhuma diferença positiva no mundo, seu impacto é realmente nulo, sabe? É uma coisa a se questionar. Mas tem outras perspectivas também, assim, sabe? A gente está lidando com um George Bailey da vida, que é obviamente uma pessoa cuja existência traz benefícios à comunidade. Que eu acho que é realmente o propósito do filme, assim, sabe? O filme, ele é uma espécie, assim, de construção do que é ser bom. Tipificando o George Bailey, ele é o homem bom, né? Ele é o bom homem. Com todos os seus conflitos, com todos os seus problemas, com todas as suas dúvidas, com todos os seus questionamentos, mas ainda assim, ele é um homem bom no sentido que ele acaba fazendo a opção do outro. No sentido que, não sei, eu li há muito tempo um livro de psicologia, falava sobre o eu paradoxal. Pronto, esse era o título do livro, o eu paradoxal. E basicamente ele tipificava as ações humanas em negativas e positivas. Então, por exemplo, quando você se restringe, ou então quando você passa por um período de reclusão, sabe, ou um período depressivo, isso é uma ação negativa. Não moralmente negativa, mas assim, que você está negando, você está subtraindo o seu espaço e o seu tempo, né, num sentido existencial. Agora, quando você, por exemplo, quando você ajuda outras pessoas, quando você salva uma vida, por exemplo, quando você pula no rio para você salvar a pessoa que está se afogando, sabe, você está expandindo, de certa forma, o seu campo de ação. Você está expandindo, assim, você reaching out, você tentar alcançar o outro, isso é uma forma de você expandir o seu campo, e esse é o tipo de coisa que no livro ele tipifica como sendo uma ação afirmativa no mundo, sabe? O que fica implícito nisso é que, sabe, você tem que migrar de ações negativas, né, para ações afirmativas. Agora, tem uma moral bem, que tá muito questionada hoje em dia do filme, né, que é, inclusive o anjo ele faz o trabalho dele, de realizar esse milagre aí, né? Porque ele quer ganhar as asas, né? Porque ele quer subir de classe, ele quer subir na carreira dos anjos, né? E tal, ele tem que ter uma motivação, né? Engraçado. Ninguém faz nada de graça. Tá vendo? Esse tipo de coisa, assim, não é problematizado, não é questionado em nenhum momento do filme. Porque, de fato, sabe, assim, você se constrói dentro dessa figura arquetípica, talvez, né? Se eu posso chamar assim, sabe? Do homem bom, sabe? Do homem justo. E o que é o homem justo, sabe? É o homem que, com todos os seus problemas e com todos os seus dilemas, se sacrifica em prol da sua comunidade, em prol da sua família, em prol daquilo que você imagina que o outro espera de você, dos desejos desejos das outras pessoas, das expectativas das outras pessoas. Isso seria assim, um modelo de bondade, um modelo de justiça. Essas pessoas, por mais que elas sofram, no final das contas, por conta de questões referentes a auto-sacrifício, a auto-abnegação, sabe? Ainda assim, elas estão tomando o caminho dos justos. Esse é o caminho da bondade. Eu acho altamente problemático isso, você ficar falando essas coisas. Não que eu, né, assim, sabe, qual é a solução disso? Então, é uma autoafirmação individualista e egoísta, então seria o antídoto dessas coisas. Não sei também se é o caso, sabe? Mas assim, esse pressuposto de que, olha, faça isso, que tu serás bom, que tu terás um impacto positivo no mundo e que o mundo sem você, ó, que mundo mais pobre que ele seria, sabe? Na verdade é, se você fizer isso, a sua vida terá sentido. É, eu acho que na verdade, sim, é interessante isso e eu mesmo já recorri a esse tipo de pensamento, assim, tipo, em momentos terapêuticos, mas até que ponto também a gente não pode se valer desse tipo de pensamento como uma forma, assim, sabe, de defesa à angústia que seria você se deparar com o fato de que, olha, de fato, sabe, talvez o mundo seja até, talvez a sua presença no mundo faça tanta diferença. Aliás, vou dizer uma coisa, talvez a sua ausência no mundo faça até bem pro universo. Já pensou se o George Bailey, ele tivesse esse sonho, assim, sabe, visse o mundo sem George Bailey, não seria um mundo melhor? Ele entra em parafuso, ninguém quer entrar em parafuso, mas não, ele vê, claro, ele vai ter que ver um mundo mais triste, a esposa, coitada, a esposa que não é esposa, a esposa que se frustra, porque é uma desgraça, olha só, coitada, desgraça de uma bibliotecária sozinha, ficou pra titi. Eu adoro esse momento, esse detalhe da mulher, o ápice da fantasia dele, da visão dele do mundo sem ele, é que a mulher é uma solteirona, e ele aí que ele sai correndo, eu achei muito bom, muito engraçado, né? Mas isso não remove também todos os elementos positivos interessantes que a gente está conversando aqui também, né? O Igor falou dessa angústia que tem de você fazer o exercício da não existência e perceber que talvez o mundo seja melhor sem você, ou que talvez não faça diferença nenhuma e tal, né? Mas tem outra angústia também, que quando você começa a pensar na sua não existência, e aí, por exemplo, você vê que não, eu realmente faço alguma diferença, eu tenho várias ações positivas, no sentido que o Igor estava falando, né? Eu tenho influência, alguma influência eu tenho. Tenho responsabilidades, tem pessoas que dependem de mim, que precisam que eu exista e tal, né? Mas tem uma angústia aí também, que é, eu acho que isso não dá sentido só isso, né? Só servir o outro, só servir o ideal do outro e atender o mundo, sabe? Não é isso que vai dar sentido, não. Eu não concordo. Não, o filme tá errado. É pouco. E aí você tem essa angústia de falar o que, que eu quero, entender o que, que você realmente quer, saber o que, que você quer. É uma outra grande questão da psicanálise, né? E da vida, né? O que, que eu quero? É difícil pra caralho, né? Saber o que você quer. É extremamente angustiante. Eu acho que talvez em defesa dessa angústia, para que a gente se defenda dessa angústia, porque realmente é um abismo, assim, você saber o que você quer. E eu não acredito em respostas fáceis para essas coisas. Aliás, eu tenho uma profunda desconfiança daquelas pessoas que aparentemente têm um plano muito bem orquestrado na cabeça delas. Elas sabem exatamente o que elas vão fazer, o que elas querem, o que move elas, o que faz com que elas acordem de manhã. Pessoas que vivem dentro dessas certezas, eu tenho, assim, particularmente, uma desconfiança existencial muito grande a isso. Mas assim, enfim, né, pet peeves meus à parte, eu acho que sim, essa valorização desse aspecto servil, né, da existência, que eu acho que tem que haver. A gente sempre serve a algo ou a alguém, né, anterior ou superior a nós, que nos antecede ou que vai além dos nossos limites pessoais, eu quero dizer. Isso é um aspecto da existência que é talvez assim, muito pouco enfatizado, sabe, em certas instâncias. Mas eu concordo plenamente com isso que você está falando, Diego. Assim, você vê nisso, nesse aspecto servil, como sendo o ápice da realização que você tem aqui no mundo. Novamente, assim, sabe, não que eu esteja advogando por uma existência puramente individualista, egoísta, perseguição dos seus ideais, daquilo que você acha que é certo, daquilo que você acha que é bom. Não é também para levar para esse extremo. Eu não sei, sabe? Isso depende muito, assim, sabe, de onde você está. Onde que você se encontra nisso? Você se encontra identificado com esses valores, que eu acho que são valores muito comunitários, são valores que te levam muito para fora de si mesmo, que eu acho que tem muito isso. Eu acho que esse filme, ele traduz muito bem essa época dele, justamente porque é isso, assim, eu acho que ele aparece numa época da história norte-americana em que esses valores comunitários, eles precisavam ser resgatados. Talvez esse pós-guerra, sabe, viveu um boom, sabe, desse pensamento individualista do self-made man, que também é um outro arquétipo norte-americano que está muito presente no inconsciente coletivo deles. E eu acho que o filme ele precisava trazer isso. Assim, tipo, vamos valorizar também o Ordinary Man. O Ordinary Man, na verdade, ele é, sabe, o modelo, né, o molde para a construção desse homem bom, desse tipo, né, o arquétipo do homem bom. E o mundo talvez precise de mais homens como George Bailey. Sabe? Então, não quero também tirar só o George Bailey. Não deveria existir. Não deve existir. Simplesmente eu questiono até que ponto, assim, sabe, esses valores que o filme ele coloca são absolutamente bons no sentido que a gente, ó, não, é isso mesmo, sabe? O legal é isso, é isso, a gente não deveria questionar. E bacana, é, sirva a sua comunidade, seja um homem bom, que você se realizará e pronto, esse é o sentido da vida. Pronto, encontrei, pronto, fechei, não preciso pular da ponte. Mas vem cá, eu acho que a gente tá dando essa ênfase, eu acho que porque o Diego, ele lançou esse tom na conversa, que é essa questão do sacrifício, de realizar o que a comunidade quer, etc. Mas eu acho que a mensagem do filme em relação a isso, ao por que sua vida vale a pena e não se suicide, eu acho que não é essa do sacrifício. É a mensagem, inclusive, da dedicatória que o anjo deixa no livro do Charles Dickens, né, pra ele no final, que é a questão da amizade, né? Não é Charles Dickens, Mark Twain. Mas qual que é o livro que ele tá na mão? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Desculpa, tô confundindo os autores aqui. A mensagem no final é: cultive as amizades, isso é que importa. Cultive a sua relação familiar, você ama seus filhos, etc. Por que que vai abrir mão disso? E que é o segredo da felicidade, vamos dizer assim, ou pelo menos um dos fatores que mais contribui para a felicidade, é a qualidade dos seus laços sociais. Porque ele, quando ele volta e experimenta o mundo como um mundo em que ele não existe, ele se toca que tudo que ele perdeu eram esses laços sociais. Era a relação com a mãe, era a relação com o irmão, a relação com os filhos e a esposa, a relação com o cara do bar que servia ele, trocava uma ideia com ele, etc. O taxista. Ou seja, a mensagem do filme é essa: olha, cultive os laços sociais, tenha boas relações de amizade, familiares, etc. E que vai, inclusive, isso é uma coisa que eu fiquei até meio indignado quando eu vi isso. Perguntaram pro Dalai Lama uma época, né? Olha, mas o que que contribui mais para a felicidade humana, para uma vida, né, sem sofrimento? É isso, né? Como evitar o sofrimento na vida? Ele falou assim: olha. E ele fala numa perspectiva quase psicológica, o Dalai Lama, não é espiritual no sentido assim. É ter boas relações, cultivar relações amorosas, de amizade, etc, etc. Eu acho que o filme é isso, não é, ah, ele vai servir aos outros, etc. O servir aos outros, muitas vezes, é cultivar a amizade, cultivar esses laços sociais. E no final do filme fica muito claro que é isso, né? Porque ele tem aquela recompensa de todas as pessoas que ele serviu num ato gratuito de amizade, que é cada um ia depositar uma grana pra ele, pra recuperar, pra tirar ele do sufoco, né? Então, tem essa mensagem que parece boba no final do filme, mas é, talvez seja realmente um dos segredos de ter uma vida satisfatória, que é cultive suas amizades, cultive sua família, etc. Eu sou o contrário do Felipe, né? Eu chorei. Eu acho difícil não chorar. Que hora você chorou? Esse final, quando as pessoas, de fato, dão dinheiro pra ele por amizade, né? Quando eles fazem o brinde, diz pra George Bailey, o homem mais rico da cidade, né? A riqueza desses laços que você falou, né? Realmente é um momento que eu não consigo resistir. Eu vou junto. E não sei se vocês percebem que as amizades, inclusive, se constroem com base nesses momentos de gratuidade, né? Os grandes amigos que você faz ao longo da vida são em situações que, completamente gratuitas, que a pessoa até se pergunta assim: olha, por que essa pessoa fez isso por mim, né? Ela fez simplesmente por fazer, não por interesse, né? Por que a pessoa ligou pra mim pra me chamar pra ir pro bar, tomar uma? O que ele quer de mim? E pagou a conta ainda depois. Alcoólatra. Que Mercedes? Alcoolismo. Não, que existem interesses que as pessoas se aliam por interesse também. Mas, por exemplo, um contraponto disso e que reforça essa tese é o momento em que o Potter, né, que é o capitalista do mal lá, né, que oferece pra ele um puta salário pra ele trabalhar na empresa dele, pra ele se vender, né? É como se fosse ali o assinar o contrato com o capeta, né? Ó, você vai resolver sua vida financeira, você vai trabalhar pra mim, esquece esses ideais seus e vamos entrar no negócio aqui. Na relação só por interesse. Uma relação de amizade tem interesse, mas ela tem gratuidade também, né? Então ele escapa, né? Por um momento ele é seduzido por essa relação só baseada no interesse, mas ele fala: não, o que eu tô fazendo, né? Quando ele vai dar a mão pra ele, né, pra fechar o negócio, pra aceitar a proposta. E ele sai disso, né? E que seria exatamente a relação que não tem nada de amizade, é feita só pelo lucro, pelo interesse, né? O filme critica esse tipo de relação, com certeza. Então tem uma mensagem interessante no filme de que não é só o sacrifício ou fazer o que os outros querem de você, não é só isso. É, acho que a moral do filme no final não é que o ideal é todo mundo fazer voto de pobreza e tal, né? Vira a Madre Teresa, né? É realmente mais por esse lado aí. Boto fé, concordo com você. Eu acho que isso é bonito no filme. Eu acho que tem uma coisa forçada porque o filme mostra explicitamente alguém respondendo isso, que é um anjo que cai do céu. Isso, olha, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que não vai acontecer com nenhum de nós aqui. Não, mas é um elemento fantástico do filme, né? Que sem o anjo não teria acontecido o elemento fantástico do filme, que é o cara voltar pra vida que ele não existe, né? Em que ele não existe, um mundo que ele não existe. Só tem como fazer com esse elemento de fantasia, né? O que eu achei uma coisa interessante de pensar é que, assim, eu fico pensando, se eu fosse o psicanalista do George, né? Se o George chega pra mim com essa historinha, eu como um mau psicanalista, tá? Mas enfim, com essa história lá desse sacrifício todo dele, o que é que vai ser trabalhado com esse cara? É, né, a necessidade de fugir do desejo do pai, né, dessa coisa super egóica, e que ele tem que buscar o próprio desejo, que ele não tem obrigação, você não tem obrigação de assumir esse papel, né? O que é que lhe obriga a ter que assumir a empresa, não sei o que, deixa falir essa bosta, vai fazer o que você quer e tal. E aí, o que eu penso fora da psicanálise, assim, pensando né, em sentido da vida e tal, teria sido melhor isso? É um pouco esse contraste do que o Igor tá falando, do individualismo versus comunidade e tal. A vida do George teria sido melhor se ele fosse uma pessoa analisada desde jovem e conseguisse perceber o próprio desejo e o quanto do próprio desejo é invasão do desejo alheio. E ele tivesse seguido os próprios interesses e tivesse feito lá a volta ao mundo e sei lá o que mais que ele queria fazer. Ele teria tido uma vida melhor, né? Ou existe uma coisa que é além da nossa capacidade de que é além do nosso desejo, né? Porque é isso, né? Isso é a metafísica né? Que foge da psicologia, que foge do individualismo, da nossa capacidade individual. Existe um sentido que vai além do nosso bem-estar pessoal e que, no fundo, acaba sendo melhor, inclusive, pro bem-estar, né? Quer dizer, porque a mensagem do filme é que, no final, ele termina feliz, né? Ele termina um cara feliz. Mas, e aí, ele teria sido mais feliz se ele não tivesse, se ele tivesse seguido o caminho do próprio desejo? Mas aí entra essa questão, né? Que eu tava perguntando antes, né? Por que que é tão difícil, eu acho? Por que que é tão difícil? Uma das razões principais pelas quais é tão difícil você saber o que que você quer. Porque, às vezes, o que você quer é uma coisa que você não sabe o que que é. Você nunca viveu, você nunca teve. O George, ele queria viajar o mundo, né? Sei lá, estudar arquitetura. E ele nunca viajou o mundo. Ele não sabe o que é viajar o mundo. Às vezes ele vai lá e viaja, acha uma bosta, acha um saco, ninguém fala inglês direito, é alfândega, é um saco, avião, sabe? Ai, detesto viajar. Não gosta. Se arrepende profundamente, não vê nada de interesse onde ele vai, sabe? Ele não sabe o que é. Então, às vezes, a gente só vai realmente descobrir se a gente queria aquilo que a gente vai atrás, depois de experimentar. Como é que você vai saber o que você quer? Se o que você imagina que você quer, você nunca teve. Você tem que ir na intuição. É, mas a questão é que você... Eu sei, eu lembro, eu tinha um professor que era engraçado. Ele falava isso, que ele recebia os meninos adolescentes no consultório. Ah, eu não sei se eu sou hétero, se eu sou gay, não sei o quê. Ele dizia, vai lá e dá a bunda, porra. Se você gostar, você é gay. Se você não gostar, você não é gay. Qual é o problema? Tipo, o que vai ficar nessa dúvida do cacete? Vai na boate gay, pega um homem. É, dá a cara a tapa e experimenta o que você diz que quer. Só que você não consegue experimentar tudo que... Você não consegue fazer tudo, né? No caso dele é isso. Ele tinha que escolher. Tem horas que você é confrontado, você tem que escolher ele. Ou ele ficava e mantinha a empresa do pai e seguia, blá, blá, blá. Ou ele viajava o mundo. Você sempre vai ter o que poderia ter sido, né? E na vida real não vem um anjo depois e fala que você fez a escolha certa. Você morre com essa dúvida, entendeu? Ou talvez, sei lá, se você for ser guilhotinado, você tem uma epifania antes de cortar a sua cabeça. É, porque o filme poderia ter sido o contrário, né? O anjo poderia ter falado, beleza, então eu vou te dar a vida que você sonhava ter, pra ele ver o que era. Mas essa não é a questão do filme, né? Essa aqui, essa visão, por exemplo, do filme do Nicolas Cage, que o Diego mencionou. Você não vê a ausência dele, e sim você vê uma outra vida diferente, né? Tem um... Acho que tem um da Gwyneth Paltrow também, que a porta do metrô fecha e ela não entra. Aí você segue o filme acompanhando a versão que entrou no metrô e a versão que não entrou no metrô. É Sliding Doors, o nome desse filme. São inspirações desse filme da It's a Beautiful Life, né? Que é realmente você não vê a vida paralela. A visão não é ele viajando o mundo e blá blá blá. A visão é ele ausente, né? Que é o que ele estava querendo mostrar. Mas é isso que me intriga, assim, no filme. Porque, assim, pelo menos quatro mundos diferentes, assim, quatro realidades, universos paralelos, a gente pode pensar no filme, né? O do filme mesmo, que é isso, que ele desaparece e vê todo o bem que ele fez sem perceber que estava fazendo, ou que ele não sentiu como sendo uma coisa feliz e boa durante, mas que no final, vendo o resultado, ele percebe que foi bom. Mas poderia mostrar tudo que ele influenciou pro mal também, né? Sei lá, ele salvou o irmão dele, ele podia ter salvado Hitler, né, de morrer afogado, nunca se sabe. Poderia ter mostrado a vida que ele queria ter, e ele podia ser incrivelmente feliz nessa outra vida, muito mais feliz, né, ia viajar o mundo, ia virar um arquiteto, ia fazer tudo que ele sempre sonhou e etc. Ou podia ver essa vida e ser uma porcaria também. Então, assim, pelo menos quatro universos paralelos com respostas completamente diferentes que podiam surgir daí. Então, mas a força do filme é que ele optou por esse universo paralelo, né, que é o mais pragmático, que é o único que a gente pode ter, que é olhar para a sua própria vida e falar, cara, é isso, e eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Porque essa de, ah, como seria, né, ainda continuaria numa fantasia, no sonho, etc. Então o filme, ele dá uma espécie, por que a pessoa sai, por que o Diego chorou no final do filme, né, ou por que as pessoas gostaram, etc. Porque o filme, ele abre essa porta para a possibilidade de que você assuma a sua vida e esteja contente com ela, de alguma maneira, né. Porque isso é a grande sabedoria do filme, e aí uma sabedoria psicológica fundamental, que a única coisa que você consegue mudar, com certeza, é a sua perspectiva, não só psicológica, como religiosa e metafísica e o cacete. Exato. Que a única coisa que você pode mudar, com certeza, é a sua perspectiva. Que é o que você falou da análise, né, do ato de interpretação da análise, ele faz essa, o analisante, ter o après-coup, né, o só depois, né, só depois que um ato acontece, você olha para ele e aí você tem o estalo, né, entende? E você vai fazer a partir daquilo, né? Por isso que o pessoal critica, não, a psicanálise, ah, vou ficar falando sobre o meu passado, sobre a minha relação com meus pais, não quero mexer nisso. Mas você não vai mudar o passado, né? Mas você tá o tempo todo em relação a isso, né? A sua forma de encarar esse passado. Exatamente. A sabedoria desse anjo quase psicanalítico é... Primeiro que o anjo consegue despertar essa coisa forte de desejo nele, né? Tanto que ele já começa se afogando e botando o cara de novo na posição desse, né? Do cara que se sacrifica, que vai lá e resgata e tal. E depois ele consegue fazer o cara ter essa mudança. Não muda, é como o Diego falou, né? A vida dele não muda nada, né? Quer dizer, a galera pagou a dívida, mas a galera não transformou ele num arquiteto que viaja o mundo. A galera não mudou absolutamente nada. Ele vai ter a mesma vida. Você imagina que no dia seguinte daquele Natal ali do filme... A vida dele vai voltar exatamente como era antes. A única coisa que mudou foi a perspectiva, né? Ele percebeu que o que ele estava fazendo, no fundo, era uma coisa que gerava felicidade não só para ele, mas para a comunidade toda ao redor. Isso é uma intervenção sábia, né? Assim, eu acho que é a única intervenção possível, talvez. Até eu tenho que dar o braço e torcer e admitir que realmente essa mensagem positiva do filme é aquilo que há de mais terapêutico no filme. Então, nesse sentido, sim. Sabe, apesar de todas as minhas críticas e ressalvas, porque eu sou um pessimista niilista, schopenhaueriano, nietzscheano, enfim, blá, é uma mensagem importante, é uma mensagem, de fato, terapêutica, né, no sentido de terapia, né, que te serve a alguma coisa, já que estar a serviço de algo ou de alguém é, digamos, uma das chaves para que a gente entenda, ou pelo menos comece a entender ou interpretar esse filme. E é uma perspectiva muito, muito reconfortante, né? Assim, ele te traz, digamos assim, a ideia de que é necessário que você ocupe o seu lugar, seja ele qual for o lugar. Seja ele o lugar que for, o lugar que você tiver no mundo. Não um lugar ideal, não um lugar que você gostaria de ter, o papel que você gostaria de desempenhar, mas o papel que de fato você desempenha, sabe? E é importante que você o desempenhe. Bom ou mal, achando ótimo ou achando tudo ruim, sabe? Mas é importante que você esteja lá, de alguma maneira. É, se você achar ruim, você muda, faz outra coisa. É. Sim, né? Se você acha ruim, pelo menos você acha alguma coisa, sim, mas pelo menos assim, é porque você esteja presente na sua vida. Eu acho que a partir do momento que você estabelece, digamos, esse compromisso consigo mesmo, sabe, de estar presente na sua própria vida, que pode parecer uma frase de efeito, mas assim, na verdade é uma tarefa muito mais difícil que se imagina. Eu, pelo menos assim, é basicamente isso que eu tenho tratado na minha terapia. Eu imagino que muita gente também precise disso, né, de alguma forma. A partir do momento que você estabelece esse compromisso com você mesmo, eu acho que os ganhos são sempre muito mais positivos. Eu ousaria dizer que os ganhos são muito mais positivos do que negativos. Assim, dificilmente, né, você vai se presentificar na sua vida e achar tudo uma bosta. Se você achar tudo uma bosta, então é o que o Diego falou. Assim, então você muda, faça alguma coisa para mudar. Seja o agente de mudança que você espera, né, na sua própria vida. Então, vocês me convenceram, senhores. É um filme mais interessante do que eu imaginei que fosse. Buffalo Gal, would you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo Gal, would you come out tonight? Dance for the light of the moon. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Tenho certeza que a discussão ajudou a todos nós a apreciar melhor o filme, especialmente o Igor. Gostamos muito da discussão. O próximo filme é The Power of the Dog. Ataque dos Cães. Não, por favor, não fique desestimulado pelo título em português. Alguém colocou Ataque dos Cães, sabe? Não é um filme de terror. Não é um filme de exploitation. É um drama da diretora Jane Campion, diretora do filme O Piano, que a gente já falou aqui. É, depois de muito tempo, né? 12 anos sem fazer nenhum filme, ela fez The Power of the Dog, elogiadíssimo, com Benedict Cumberbatch, com a Kirsten Dunst, Jesse Plemons. Filmão, vai estar na Netflix logo, logo. 1º de dezembro sai na Netflix, todo mundo vai poder ver. E queria desejar, né, se o nosso episódio sair a tempo, um Feliz Natal para os nossos ouvintes. Feliz Natal! Feliz Natal! Então Feliz Natal. Vai sair dia 14 de dezembro, né? Feliz Natal a todos! Muito bem. Um abraço pra todo mundo, dá um tchau, André. Falou? Tchau, abraço, gente. Feliz Natal. Gustavo? Tchau, Feliz Natal. Até daqui a 2 semanas. Igor? Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Até a próxima. E Felipe Sobreiro? Falou, pessoal. Até a próxima. Um abração. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. A Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean.